vamos arrumar o código 0161. Vou ver como é que tem. Funcionário, senhor, acho que eu tô acompanhando o transponder. Quando o decolecionador só tava recebendo o modo alfa. Você não tá nem recebendo o modo alfa agora. Pode confirmar, por Vitor Mike Quebec? Aqui, nem o alfa. Você entra para um teste de virar ajeitar assim que pousar o Salvador. Vitor Mike Quebec tá mantendo 1500 pés na Pro de Paris. Ok, Ciente, a próxima decolagem fica condicionado a manutenção do transponder, ok? Ciente, Vitor Mike Quebec. 2304 decolado aos 36, controle 120.8. 208, tá bom, Deus, tá 3304. Xalhaço, formação estimada decolagem em 2 minutos, ok? Negativo, sem indicação ainda. E como é que é, Beck? Gente, é Quebec, porque a luz aqui tá piscando, vamos ver o que tá acontecendo lá. Dia 3304, decolado, contato na Poeta. 3304, contato radar, submarino nível 380, CEDAR. Positivo, 380 na Arbor, 3304. Tapuã, decolagem 38, chama controle 120.8. Delta. 5221. O que aconteceu de manter 070 aguardando a ascensão 200? Afirmo, vai manter 970. Matiu. Controle, marca com Delta, qual é? Direto uma nativa, porte 20 milhas fora. É porta 20 fora, mais que Delta, vai que é com Delta. Mantendo 70, aguardando o cruzamento de nível com o senhor. Tem condições de aumentar a sua razão de subir? Afirmativo, 3304. Gente. Atrás de Salvador, vai de Albandino no 888, bom dia, Bruno, 888. Identifique, chegada a Mari, desse manter o nível de voo 050. 050, poderia aprovar a posição ITAP para esse setor de envio aqui de nuvem? Autorizado, 1888. Nível 360 Guarulhos e a Upper Zulu 10, Depala na 10. Contruva à direita na subida da El, Leda Brinque, 1208, 5144. 6319. Correto, portão 612, chame pronto, 6319. Maravilha. Solo Web 6729 com 142 a bordo, 3:51, alterna Galhão, pronto para o táxi. Confirmando quanto agora? 1142. Taxa direita, ponte de espera 18,6, milhas 19, bom viagem. Taxa direita, ponte de espera 18,6, milhas 19, muito bom dia. Taxa direita, taxa direita. Segue Alfa, contato com o radar, subir e manter o nível 180, Sierra Leão. 180, Radar, eu confirmo em cima, tá? Extinta 050. Negativo, tá livre a sessão até o nível 180. 180, Radar, eu, taxa de Alfa. Trip 5221, continue a ascensão agora ao nível 200. 200, o quanto possível eu vou à conquista. Ok, mantenha ainda a saída Arbor. Após Arbor vai aproar a posição Elefa aguardando a conquista. Após Arbor Elefa aguardando. 6729, a linha e mantém, tá no 0 no 0. A linha mantém no 0, web 1709. 5414, acione identificação. Identificou-se, 414. 5414, contato radar, 62 milhas sudoeste de Salvador, só sob vigilância. A presente voando na proa de Mari, reporte unidade descida, 5414. Proa de Mari, reporte unidade descida, 5414. Traverso Paris, ingressando Interlagos, Vitor Mike Quebec. Gente, Vitor Mike Quebec, reporte rotatório. Reporte rotatória, Vitor Mike Quebec. Cruzando 150 para o 50, 1888 da rua, libera a velocidade? Velocidade está liberada, 1888. Oi. E 6729, após decolagem, mantém proa até o nível 050, ou liberação do controle. Tempo 140 graus, 109, autorizado a colapso no zero. Autorizado a colagem 10, mantendo a proa da decolagem até o 050 ou pelo 2, é tech primário. Sim. Afirmativo, voa Elefa aguardando voar direto Conquista, tem um tráfego em sentido contrário, está passando o nível de voo 20 desse 2 ao 050, é um Boeing da companhia Gol, está sua posição agora 11 horas. Gente, vai aumentar a razão de subida e curvar a torre elétrica. É 729, decolou os 43, mantendo proa, controle 120.8. 208, mantendo proa, 27, máximo ali. Controle, tá voltando, muito bom dia, web, mexe a expressão, decolando 50. Ambiente 6729, contato radar. Sul mantém o nível 360, mantendo a proa até cruzar o 050. 6729. Sul mantém o 360, mantendo a proa até o 050, mantendo 69. Descida 5414, desça e mantenha o 060. 060, 5414. Controle de Salvador, bom dia, voo 982, formação novembro. Voo 982, identifique chegada Mari, desça e mantenha o 070. Reduza para 250 nós. Conclusão, uma centena vai reduzir para 210. Ciente, chegada Mari 070, redução agora para 250, após 100, 210, voo 1982. Tá 3304, chama o centro Recife, frequência 1288, alterne 260. 288, 260, 3304, Campo Andes. Fora Vitor Mike Beck. 70 para o 50, visual 1888, pode seguir até o 2000. Cena após etapa para 2.000 pés, ajuste altímetro no 019, só autorizado LS, reporte localizador. Camará localizador. Vitor Mike Quebec, chame a torre, 1862. 186 Quebec. Passo 050, 1739. Reporte curto final, pista no 7, o vento 150 graus com 11 nós para cheque, o altímetro no 019. Gente, Quebec, reportar na curta, poderia confirmar se recebe o transponder do Vitor Mike Quebec? Negativo. Gente, Quebec. Passou a rotatória, tá na final de 6 milhas, Vitor Mike Quebec. Quanto foi indicada? 250. Ok, vamos manter essa velocidade até passar em top. Manter até em top. Até o senhor autorizar. Ok, dá presente oi direto em top, 5414. Direto em top, 5414. Mike Cidade Alfa, qual a radial para Índia Papá? 242, senhor. 242, vou ir direto a essa localidade, Mike Cidade Alfa. Mike Cidade Alfa, direto a pertinho da presente, graças. Eco Delta, frequência livre, sem tráfego reportado no setor, chame no retorno. Tu mete o deck traz leve estado, tem livre pouso, pista 97, o vento 150 graus, com 10 mais. Livre pouso 97, pista mais que é deck. O Pocket 32 é fixo ou é retrátil? Tem todos fixos, Victor Mike Quebec. 288 até de 1260. 288 Eu considero o solo os 48, foi considerado um quarto Victor Mike Quebec, corrigindo, reporte pista livre. Objeto 5729, chama o centro Recife, frequência 1251, alterne 13325, bom dia. Recife 1251, alterne 3325, é de 1759, bom dia. 4-4, desce para 3.000 pés, ajuste o altímetro no 009. Recebe para 3.5414. Gol 982, desce, mantém o nível 050. 050, gol 982. Tango Mike Charlie Alpha, chama o centro Recife, frequência 1251, alterne 133, decimal 25. Tango, Mike Charlie Alpha, Salvador. Prossiga, senhor. Temos centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. 251-3325, graças, Mike Charlie Alpha. A gente acha que a frequência livre está pronta, Quebec. Conforme a Guardia Copa para Rio de Janeiro, ajuste no 09. O Pático se encontra? O 2544 no através de TAP. Estabilizado, Gol 1888. Gol 888, 3 milhas para externo, complete final S, chega a torre no 86. Confirme a torre. 1 no 86, dúzia. Muito bem. Trip 5404, desça para 2000 pés. Autorizado LS, reporte localizador. Descendo para 2000, reportado no ILS 5404. Gol 1982, desça para 3000 pés. Ajuste altímetro 1009. 3000 pés, 1009, gol 982. 1009, tráfego avistado. Machado cercado e. Está livre o pouso? Estimativa, agora livre pouso, pista no zero, autorizado, vento 130 graus com 119, gol 1888. Para a cópia, o Oscar Vitor de Fato. Salvador, Rio de Janeiro, nível 400, peso 10. Pista 97, curva direita, saída da EL, lei da Bridge. Controle 120, décima 8, transponder 5113. O Oscar Vitor Uniforme. Pátio 5, está livre acionamento para táxi decolagem, chama a torre 186, quantos a bordo? Quantos? Chame a torre 186, olha o seu Vitor no fundo. Tango Oscar Victor Uniforme, pátio 5, após quando ponto para táxi. Tango 92, reduz para 1709. Reduzindo com 92. Trip 5414, complete final LS, chame a turma 186. 186, boa. Gol 92, desce para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador, reduzindo para aproximação. Gol 92. Reduzindo o livre LS, desce 2000, reporte estabilizado, gol 982. Torre Salvador, muito bom dia, trip 5414, fui LS. Reporte passando a marca do externo, mas já é travado 5414, trip, altímetro 1019. 219, gol 1982. Reporte lá. O trip copia a torre, hein? Afirmativo, reporte lá no externo, baixado e checado, 5414. Salvador, muito bom. Dia 1-8-8-8, 1-8-8-8, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, seu Juliette. Luiz, prossiga. Tá no regresso, Bravo Kilo Whisky. Ok, acione a posição normal, código 0260. Mantenha o litoral, vai ingressar no corredor forte após Interlagos, vai chamar na rotatória, desça para 1500 pés. Posição externo, baixado e checado, 5494. Tráfico avistado, pouso autorizado, pista 10, o vento no 40 graus, 099. Tive pouso 5494, 10, Salvador. Bravo Kilo Whisky, Salvador, voltando. A distância de Salvador, Bravo Kilo Whisky. Entendi, confirme. Ok, 5, 7 milhas. Reporte 20 milhas de Salvador, Bravo Kilo Whisky. 2 México, 882. Agora com a torre, eu vou no 862, eu vou no 982. 186, obrigado, 982. 182. Número 2 na aproximação, a terra da tribo precede ao altímetro 019, já embaixo da vara. Embaixo da vara, 982. Aguarda apenas a pista livre. Guardando. São 3. 03, obrigado, 982. Manda o Papa Tangosca Victor Informe, chamou? Reporte no ponto de espera TFC Papa, altímetro 0019. 5414 da trip no solo 59, direita, ao letra 1, 21, 19. 19, graças, boa. Livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 08 mais. Livre pouso, pista 10, igual 982. Salvador, muito bom dia, o tempo 5494, livre a pista no momento. 5414, trip, táxi via Alfa, reporte diante da Juliette. Alfa, diante da Juliette, 5414. Mas o autonomia? 182 no solo Luiz Salvador 01, Alura solo 1, 219. Direito 219, 923, obrigado. Próximo da Juliette. É moto 14, 5494. É moto 14, 5494. Via Alfa, reporte Sérgio Juliette. Alfa, reporta Sérgio Juliette. 982. Vida uniforme, delivery da colagem, piscina 7, o vento 150 graus, com 08 nós. Vindo do informe, decolador 04 de Salvador, chama o controle, 120, décima 8, bom? Obrigado. Salvador, bom dia, Oscar Vitor Fala. Salvador? Oscar Vitor Fala, decolou na sua vida. Ok, ainda não copiei a matrícula. Gaveta e uniforme, submanter o nível 400, acione o código 51 no 3, posição normal. O outro gaveta uniforme. 51 no 3, uniforme, é cruzado 2000. Ativo o contato, radar na decolagem agora, suba para o nível 400, mantém a seta dela. Aé. Queira Juliette, posição 5, 9, 8, 10.